ZYJ471, 1110 kHz, onda média. ZYG682, 4955 kHz, onda tropical. Rádio Cultura de Campos, Estado do Rio de Janeiro. Organização Alair Ferreira.